Cedo. Olá, boa noite e sejam bem-vindos à 30ª edição do Bola na Rede. Hoje temos um programa especialíssimo e vamos contar com a presença do Ignácio Vieira pelo Porto. Posso ter uma coisa já? Não, pode. É assim, eu vou explicar a história do nome do Inácio. Tipo, o pai estava bêbado e disse assim: o meu filho vai se chamar Inácio. Muito bom. O Benfica já dá cartas logo no princípio, pá. Assim aqui. Inácio Vieira pelo Porto. Boas. E tu estás a representar quem hoje? Eu sou o moderador e esportista. Ah, é que eu vi-te no bairro a gritar sempre pelo João Moutinho. Não, isso é mentira, não tens provas disso. Lourenço Graça pelo Benfica. Boa tarde. Porque é para boa mim. Noite. É boa noite. Pronto, se querem boa noite, é boa noite. Isto vai e pronto. E... O outro pelo Benfica. Opa, então, vai-se andando aqui. Afonso, estás tão melhor nesse lugar. E o Mário Oliveira. Casacas, e o Mário Oliveira pelo Benfica também. Ele revelou-se, pá. Saiu do armário, Mário, pá. Já foi qualquer coisa para o chão. Isto já foi tudo para o chão, pá. Isto vai cair. Olha, puxa lá isso para dentro da mesa. Isto temos microfones a cair. Vais ter que tirar isto para cá. Afonso Silva pelo Sporting. Olá, Afonso. Olá, boa noite. Então já virou outra vez. Quem é que já foi apresentado? Inês, já foste apresentado? Não, faltam as meninas. Temos a Inês Silva pelo Benfica, outra vez. Quantos benfiquistas é que temos cá? 40. Vamos fazer a festa agora. Olha, a Beata chegou. Inês Silva, já disseste olá. Olá, Mário. Rita Bernardo pelo Sporting. Olá, Mário. Pois vem, tu dá-me o microfone. Olá, Marta. Está mais perto? Estou concorrido. Olá, por que me chamaram? A Marta falou ao microfone do Inácio. Olha, ninguém sabe, Marta. É que ninguém sabe. Pensar, ninguém quem é que está cá mais? Joana Lourenço, olá, pelo Benfica. Oh, e está cá a Bárbara a representar o Flamengo. Tiago, vou começar por ti. Eu! Tiago, diz-me, o que é que significa para ti o Bola na Rede? A sério, fizeste essa pergunta, a sério que sim? Sim, é a primeira. Olha. Isso vai correr muito bem. Nos últimos tempos tem representado chegar mais tarde a casa às sextas-feiras. Porque pronto, podia-me ir embora logo às três. Não, aborrei, calho mais. Porquê estás com os óculos ao contrário? São do Lourenço, isto não funciona bem. Eu não digo nada. Eu hoje não digo nada. Não diz nada. Diz-me mal o que é que significa para ti. Pá, estava eu a dizer que é muito bom, pá, isto é muito. Oh, até, quer dizer, ela não sabe fazer aquilo, meu. Eu fico a segurar no microfone. Então segura-me no microfone. Não, nada disso. Tiago, diz. Opa, é um programa interessante. Claramente aquém daquilo que poderia ser, mas pronto, isso o problema é teu, não é? Não podemos esperar muito mais de ti. Vá, corta. Lourenço, diz-me. Sério que sim, muito bem. Inácio ia dar cartas também. E pronto, e eu gosto muito de vir cá porque normalmente sou o único que diga alguma coisa de jeito. Mas também não é muito difícil, porque tenho o Afonso e o Nuno também. Pronto. E hoje temos cá mais gente estúpida para nos fazer companhia, não é? Portanto. Falta. Ah, está bêbado. Está ok, está bem. Ainda bem que falaste. Temos que mandar um próprio para o Branco. É a primeira vez que estás cá logo no 30º programa. Sim senhor, logo assim. Programa. Como é que te sentes, Lourenço? Diz-me lá. Mário, é mentira, eu estive cá a semana passada. Ou há duas semanas. Teve. Porquê convidaram o Lourenço? A mandar habitats ao Lourenço. Lourenço, e o que é que significa para ti o Bola na Rede? Tu tens uma afinidade muito grande com o Bola na Rede. Eu tenho uma afinidade muito grande pelo Bola na Rede, mas é assim uma afinidade um bocadinho afastada. Hoje vim só mesmo cá para discutir aí com o Inácio, porque sei que ele mandou aí uns bitites um bocado esquisitos sobre o Maicon e coisas assim. Eu acho que este é o primeiro Bola na Rede em que vamos falar muito pouco de futebol. É. Ó Lourenço, tu és do Torriense? Sou. E vais falar do quê connosco então? Queres mesmo comparar? Não, eu sim. Eu primeiro sou de Portugal, depois sou do Benfica. Puxa, eu te rio. Realçar que tu não foste, és o único que estás cá que não foi convidado, que te ofereceste. Ai, foi. E só estás cá. Queres falar show sobre que isso? Não pôde vir. Essas neiras. Mete os pis, eu quero um Bola na Rede com pis. Tá, eu só quero fazer uma pergunta. Porquê é que está aqui tanto rapaz e tanta rapariga neste estúdio e a Marta Baeta já está sentada ao colo do Inácio Vieira? Não sei. Marta. Marta, porquê que gostas tanto do Bola na Rede? Para me sentar ao colo do Inácio, se não quer. Porquê que gostas tanto do Bola na Rede? Eu não gosto, vocês já não me obrigam-me a vir cá sem eu saber o que é que vou fazer. Respect. Afonso, diz-me, tu és um orgulhoso pelo Bola na Rede, não és? Gostas muito do Bola na Rede? E do João Moutinho. Ai, ele já está bêbado. Não, cumprimentou. Podia estar, mas não estou. Está a correr muito mal, mas não. Está a correr bem. Afonso, diz-me lá então. Repete. Porquê que gostas tanto do Bola na Rede? Porquê que estás aqui? Porquê que o Sporting é a tua paixão, já agora? já nasceste alcoolizado, foi? Não, sabes uma coisa? Ele achou uma São Podre. O Sporting define. O Sporting é o que eu sou. Parecia um homossexual a falar. Eu vivo para o Sporting. Gostei do silêncio que se fez nos estúdios. Está cheio de gente. Porquê? Porque o pessoal interiorizou o que eu disse. Também acho. Rita, tu disseste? Rita, a mesma pergunta para ti. Eu, Mário, diz-me a mesma pergunta. Porquê que qual o pergunta? Sporting é a tua paixão? Ah! Bem, o Sporting é a minha paixão porque é aquela. Podes passar. Já podes perguntaste passar, isso no outro programa. Está bem para c. Muitas novas. Eu não sei nada. Só sei que. Só para te dizer. Aí, ó Mário, vai para o programa e já consegui. Olha, é só para ter sentido estar nessa c. Percebes? Vai, agora todos a mandar o Mário para o tempo. Ó Mário. Um, dois, três. Vai para muito obrigado. O que é que eu ainda não falei hoje? Inês, falei contigo hoje? Não. Já falaste. Inês, porquê gostas do Bola na Rede? Eu não gosto. Responda a isso. Queres uma resposta sincera ou uma resposta é assim, simpática? Se disseres que não, nunca mais cá voltas. Era um favor que fazias a muita gente. Eu também acho. Oh, acabei de responder, mano. Quem é que tu gostas de ouvir? Eles. E eles quem? Há três pessoas que ouvem. Inês, disseste-me que tinhas muito para falar esta semana sobre o Benfica. Não é? Eu também acho que sim. Tem sempre muito. O que é que tens a falar sobre o Benfica esta semana? Gostaste do jogo com o Porto? Não quê? Inês, estou a falar contigo. O que é que achaste do jogo do Benfica com o Porto? Eu não vi o jogo. Vi, sim, senhora. Então, ela viu comigo. Super disputado. Pois. Não conseguiu acertar na cena. Gostou, mas entrou. Pronto, e quem é que foi o melhor jogador? Lá, mas espera aí, estás a falar de que jogo? Estás a falar a Inês de... é que... Do Porto, com o Porto. Ah, com o Porto. Com o Porto. Do Porto? Do Benfica com do o Benfica Porto. Do Benfica com uns p***. Opa, oi, Lourenço. Chega. Deve voltar mais vezes, Lourenço. Hein? Eu acho que sim, está correndo bem. Qual é que foi o melhor gol, Inês? Foi o do Cardoso. Quem é o agora posso cantar. Não. Quem é que... cuidado, ele é perigoso. Ele aumenta é o microfone. Oscar Taquara Cardoso. Cardoso. É este. Ok. Cardoso! Cardoso! Pois. Tiago, queres ajudar a Inês? Queres ajudar? Ajuda, por favor. O que é que achaste do jogo do Benfica com o Porto? Programa, mas é que este programa nem jingles tem. Jingles! Tiago, estamos na jornada, jingles. Portanto, não é? Estamos na jornada. Estar por aí. Jornada. Okay. Não, estamos na taça da Liga. Mas nós vamos fazer isto assim. Tiago, ajudando a Inês, o que é que achaste do jogo do Benfica com o Porto? Não, precisa de ajuda. Olha, estás a falar do Benfica Porto, é isso, não é? Portanto, 3-2 para o Benfica em casa. Um bom jogo, bem disputado, sem razões para os portistas que acharem da arbitragem. Não é preciso choramiguices. Isso é tudo a mesma balela. Não, é verdade. Balela. Não tem razões. Como ela evitou o palavrão. Balela. Balela. Pá, foi muito bem disputado, foi um jogo interessante. A partir do momento em que o Porto desaparece e leva 3 batatas, não se pode queixar, eu acho. Portanto, o Benfica na final da Taça da Liga. E contra o Gilinho, pá, o Gilinho ganhou anteontem. Inácio, com calma. Nós fomos roubados. Mas ganhou ontem. O Inácio está a falar contigo. Nós fomos roubados. Mas foi pelo Vítor Pereira, meu. Ah, mas isso costuma acontecer. É o teu treinador, não é o Vilas Boas. Já não é o Mourinho, sabes? O Mourinho já não está no Porto. Não, mas Marta, tenho que te dizer que o Messi vem treinar o Porto. Isso é mentira, o Messi não é treinador. Não é, de certeza. Ponta lança do Cascalhara, não é? Lourenço, dá-me a tua opinião sobre o jogo. O que é que achaste do jogo? E vais por o Lourenço. Claro que vou pôr o Lourenço a falar. Cala a boca, Inácio. Cala-te, animal. Por favor. Profissionalismo. Lourenço, o que é que achaste? Achas que a vitória do Benfica foi justa? Claramente justa. O Benfica entra muito bem no jogo, depois, sem se perceber bem nem porquê, o Porto, sem saber ler nem escrever, consegue um golo com o remate do Luxo, que a bola bate no... Não, continua. Que a bola bate no Javi Garcia e entra. Depois, aquele jogador do Mangalá, que foi capaz do melhor e do pior naquele jogo. E sabe o que é que me faz impressão? É que o Benfica leva golos do Maicon e do Mangalá, estás a ver? E são estas coisas que não deixam dormir à noite, até nem as derrotas. É o Maicon e o Mangalá, estás a ver? O Maicon é branco. mas não tem nada a ver com isso, é que são os dois uma caca. Pronto, é só Afonso, por causa disso. Afonso, fala também. Não me deixaste acabar de falar. Acaba, Lourenço. O Afonso não está bêbado. Não, Lourenço, acaba. Depois acaba do segundo golo do Porto, o Benfica começa a carregar, encosta o Porto lá atrás, não se percebe como é que o Porto não vai para o intervalo para ir a perder por 4 ou 5, que eu estava a ver o jogo na televisão e estava como sempre que vejo o jogo com o meu pai, a irritar o meu pai, porque ao mesmo tempo que estava a ver o jogo na televisão, estava a ouvir o jogo na rádio e a saber os gols sempre primeiro. Eu estava a fazer isso, e no momento em que no espaço de 2 minutos o Benfica consegue mandar uma bola ao poste direito, outra ao poste esquerdo e outra à barra, o comentador da Renascença vira-se e diz assim: melhor que isto é... é... melhor que isto! Muito bom, muito bom. Melhor do que isto se houver arranjar dois penaltis no mesmo lance. Pronto, Afonso, como sportingista, o que é que achaste do jogo? Aproveitei a deixa dos dois penaltis. Afonso, estou a falar contigo. Em relação ao jogo... Pá, acho... Mário, salve do Sporting, hoje só vim a assistir, certo? Deixa eu falar um bocadinho, Acho que o jogo estavas bêbado, Afonso. Não, estava bem sóbrio. Acho que o jogo do... Acho que a vitória do Benfica foi justa. E eu estou a dizer isso. Não acredito, meu! Eu estou a dizer, acho que foi justa. Foi justa. É só porque o meu time jogou. Epá, mas também é a única coisa que vão ganhar esta época, portanto... Oh. Isto é que é fair play. Então quem é que vai ganhar o campeonato, Afonso? O campeonato vai ganhar o Porto. Mas olha que o Braga está na luta, não nos podemos esquecer do Braga. Nós falamos do Sporting, do Benfica e do Porto. É Porto-Braga, atenção. Mas o Braga está na luta. Mas eu acho que o Sporting este ano pode ganhar o campeonato. Matematicamente ainda é possível. Não, por acaso eu apostei no Sporting, mas era para descer para a segunda. Isso duvido. Marta, como espectadora. Porquê que a Bárbara está a tirar fotos? Porque sim, precisamos de uma fotógrafa. Cão especial. Marta. Como espectador assíduo de futebol, o que é que achaste do jogo? Viste o jogo, claro. Por acaso, eu vi aonde? Vi nada. Viste. Vi. E o que é que achaste? Os dois golos do Coise. De quem? Do Coise, exatamente. Estava a jantar com... Já sei. Porque até houve um jogador eu que eu vi quando foi golo... Foi do Porto primeiro? Não, foi do Benfica primeiro. Logo aos 2 minutos. Ouvi muito barulho. Depois vi que foi golo a seguir depois do Porto. Depois foi... outra vez o Porto e a partir daí foi sempre o Benfica. Aí eu deixei de ver porque percebi que o Porto ia ganhar, mas afinal enganei-me. Oh, Afonso, cala a boca, deixa-me falar. Diz, Marta, por favor. Estou a dizer que vi o jogo, gostei do que vi, mas estava mais interessada a comer e a beber do que... Ok, obrigado. Rita, faltas tu. Ainda não me disseste... Há bocado não me deixaste falar, agora não falo mais. Vá lá, não sejas assim. Rita, o que é que achaste do jogo? Viste o jogo? Viste o jogo do Benfica com o Porto? Vi partes. Então e o que é que achaste? Viste a parte do intervalo? Não. Ai, pá, subscrevo aquilo que o Afonso disse, acho que foi uma vitória justa, portanto. Fair play acima de tudo. Não vieste com o discurso de treinadores, Rita? Não vi, Marta. Peraí. Olha aqui. É ela que pode falar. Não, o Mário disse que eu não trazer guião. Disse assim, nunca... não disse trazer guião, que hoje não é nada importante. Eu nunca tenho discurso de treinadores. Não, então. Sempre. Não sei o que é que ia dizer mais. E viva o Vilas Boas, pá! Afonso, ajuda-me. Espera, e tu, Mário, que eu já te declaraste como benfiquista, o que é que achaste do jogo? Eu não sou benfiquista, não sei de onde é que... No início do programa tu declaraste o que é que achaste do jogo. Isso é mentira, eu nunca disse isso. Não, mas olha, tenho aqui a dizer que, como benfiquista que o Mário é... Eu não sou benfiquista! Então porquê quando se fala do Benfica ficas com a lágrimazinha no cantor? Isso é mentira. Não, mas atenção. Atenção que ele, como benfiquista, viu o Benfica-Porto. E vou usar uma pequena palavra, porque vocês já disseram tantas outras, mas... Por favor. Cagar, pode ser? Tipo, já disseram e merda também, portanto, acho que também é por aí. Okay, acho que é por aí. Viu o jogo a cagar para o assunto, portanto, isto é um benfiquista que de facto ele tem razão, não é benfiquista? Afonso, já que me irritaste, diz-me lá. Sporting Gil Vicente, o Sporting perdeu 2-0. Gil Vicente Sporting. Que interessa? Gil Vicente Sporting. Dois penaltis num jogo. Ouvi dizer que estavas muito irritado com o árbitro Bruno Paixão. Diz-me lá, como é que explica essa revolta? O que é que vai na tua cabeça nesta altura? Vamos só falar do Bruno Paixão. É isso? Eu acho que é isso que tu queres falar, não é? Então vamos falar do Bruno Paixão. Vamos. É assim, eu sinceramente pensava que os dirigentes do Sporting iam ficar calados mais uma vez a verem o Sporting a serem... passa a expressão. Olha, até para a semana. Felizmente isso não aconteceu. É o Mário. Tenho que sempre editar isto um bocadinho. Eu hoje não vou editar, eu garanto que não vou editar. Pai, é o meu irmão, é só assim. Estou? Mete o Diogo a falar. Estou com o Mário, estou a gravar o programa. Ele estava-me a ligar, mas eu não atendi. Pronto. Entendeu, em direto. Podes ir continuando a falar. Desliga essa O Reis conseguiu arranjar dinheiro para ir ao jantar, portanto, se ainda dá para ir. Ah, isso é para ti, Tecas, dá para ir ou não? Mais um? Dá. Dá? Dá. Dá, dá. Dá, dá, dá. Quem quiser aparecer hoje, onde é que é, Mário? Quem quiser aparecer, Tecas, onde é que é? Como é que estás a organizar, portanto? Sete Rios. Sete Rios, quem quiser aparecer, jantar do Mário, hoje 10 euros, comida e bebida à descrição. Quando é que fizeste anos, Mário? No final, o Mário tira a roupa e oferece-nos a todos um presente, portanto, apareçam. Que ele faz 15. Pronto, Afonso. Pronto, e achava que iam ficar calados e, como disse e repito, estavas a dizer o quê? Desculpa, a verem o Sporting a serem mais uma vez pela arbitragem e principalmente por este senhor. Infelizmente isso não aconteceu e houve uma revolta que deveria ser partilhada por todos os clubes da Primeira Liga e não só pelo Sporting. Porque de facto, e fazendo das minhas palavras as palavras do presidente do Sporting, sim, já está a ficar muito chato. Do presidente do Sporting, o senhor Bruno Paixão devia ser banido do futebol. Porque é mau, e não é só o Sporting que tem razões de queixa daquele senhor, acho que o Tiago, o Lourenço, a Marta não, porque ela não nem sequer sabe quem é o Bruno Paixão, até que as não sei se sabe. Olha, se é... Olha, tu quando estás bêbada és muito mais simpático comigo, é incrível. E o Inácio, tens alguma coisa contra o Bruno Paixão? Quem é esse cara? Pronto, exatamente. Acho que quem isso é tudo. Esse que age, é a frase. Eu acho que é o melhor jogador do Sporting. E em relação ao jogo, pois, a vitória não foi justa, fomos roubados, é triste, mas pronto. E agora vamos lutar pelo quinto lugar. E porquê é que estás de óculos escuros? Diz? Porquê é que estás de óculos escuros? Olha, está o microfone. Não sei. Fala, Marta! Eu acho que é uma. Agora estamos a conseguir levar um bocadinho o tom do programa, portanto, epá, eu acho que também és injusto ao dizer que é uma vitória injusta do Gil, epá, que trabalhou bastante, meu. Fez um jogo do caraças. Trabalhou bastante, tudo bem. Mas se não houvesse o penalti, provavelmente o resultado não tinha ficado assim. Pois é, pá. É sim, mas. E depois há outra coisa engraçada. Estás só a falar do primeiro penalti, certo? Porque o segundo de facto não, existe. Eu sim, não o segundo consigo é estúpido. Se o segundo penalti é pá, existe. Pá, quase há uma, repetição. O lance é repetido uma vez durante todo o tu jogo. Não... E eu ainda não consegui perceber. Assim, tu não, não há nenhuma câmara que te mostre o braço a bater na bola. No entanto, é o único membro que pode estar ali de facto desviar a bola, porque a bola vê-se que é desviada, entendes? Pá, portanto, o segundo é de certeza, agora o primeiro mas é ridículo. É desviada, ele já tem o braço levantado. Não, ele de facto vai lá colegas, com o braço assim. Temos, vamos ter uma baixa, a Marta vai ter de ir embora. Portanto, vamos-lhe passar o microfone. Dá-lhe. Marta. Fala. Dá-lhe. Fala ao microfone. Eu ainda quero falar da eliminação do Manchester City da Liga Europa. Já foi a semana passada. Ah, não, mas é verdade, ele ainda não falou, eu tenho direito. E nós temos direito a falar do Zenit. O que é que achaste do jogo? Não falamos nada do Zenit? Acho que foi muito bem disputado. Falamos do Zenit já a semana passada. Ah, desculpa. Diz, Marta. Acho que foi muito bem disputado. Cala em boca! Estou a dizer nada. 2-0K, 1-0K e perdemos 3-2 lá. Isto não é boa ideia para o ar. E é assim agora que eu vou dizer uma coisa bem dita. E o resultado foi justo. De quem? De quem? Então, o Porto ganhou. Quem foi o melhor jogador do Porto? Como é que ele se chama? Falcão. Não, já não é. Falcão está no Atlético de Madrid. Mas ficou muito bem. Por acaso, um grande gol. Que não jogou. O Hulk não jogou. Então foi o guarda-redes. Exatamente. Foi, por acaso foi. Para a Cali. Para a Cali. E por acaso foi. Ah, não é foi o Elton. Ah, pronto. Agora já não. Muito bem, Marta. Para despedires aqui de nós, diz-nos lá o que é que... Já apontei isto, não já? O que é que queres desejar ao Bola na Rede para o futuro? Mas isto vai continuar. Eu sei que isto era a festa dos... O que é que queres... Olha que... Era bom, atenção. Acho que todos queriam, não é? Acho que sim, mas pronto. Não, ainda não. Vá, diz lá. Opa, que não parece mais preciso. Mas tu gostaste tanto de cá vir. Está bem, para então que corra tudo bem, começa a ter convidados mais sociáveis. Estás a incluir? Não, estou. Sim. E começa a trazer o Afonso Bêbado, que tem alguma piada. E grita pelo Montinho! O que é que nós e é capaz de dizer coisas mais interessantes, atenção. Exatamente. E a ver se que para a próxima não tornas isto um programa porno a sentar-te ao colo do Inácio. Obrigado, Lourenço. Vá, Marta. Obrigado. Tá bom! Obrigado por teres vindo, a sério. Vamos fazer um glossário. O que é que ainda falta dizer hoje? Não, vamos fazer uma parte do programa credível, Mário. 20 minutos de programa. Ainda não dissemos puta, é verdade. Ainda não. Ficou por dizer essa. Okay, como é que a Marta se vai embora e não dissemos c***? Não sei. Fala o quê? Opa, olha. Ah. És um poeta, meu. Este que é um poeta, meu. Sim, senhor. Ignacio in the house. Já não nem sei. Nem eu. Olha, podemos falar da Europa. Podemos falar da Europa. Fala da Europa. Tu já falaste disso. Não falei, não. Eu não mas porque não estiveste cá a semana passada? Fui uma ganda borra. Podemos falar da roubalheira que foi o jogo do Real Madrid contra o Villarreal. Fala lá, Lourenço, o que é que achaste disso? Olha, eu no jogo do Sporting Manchester, do Manchester City Sporting... Espera aí, estive... que o Irácio desligou-te o microfone. Desliga. Estive desde a meia-noite até às 4 da manhã no aeroporto à espera da equipa do Sporting. E como é que foi essa sensação, Afonso? Vieste-te? Hã? Inácio, é à próxima. É à próxima, eu digo-te. Diz, Afonso. Vamos lá manter a classe. Tinhas vindo do aeroporto. Diz, Afonso. Olha, foi eu uma ainda sensação, tenho respeito por ti, velho. Foi uma sensação única. E se bem que pode levar a... Não batas... Não batas na mesa. Foi uma sensação única. É verdade, soube bem. O Afonso é o único acho credível aqui dentro, porque é o único acho que tem pelos no peito à vista. É verdade. Afonso, Afonso, por favor. Soube bem, já tinha saudades. Soube bem. Já tinha saudades de sentir assim. Sim, já tinha saudades de sentir... aquela energia. Aquela energia, aquele ambiente. Aquele arrepiozinho no peito. Aquele calor. Ok. Isto foi é bom. Um guião de um filme. Foi bom. Não vou acabar. Oh Rita, Rita lá amigo. Rita, anda cá. Não, outra vez não. Eu não quero o microfone do Afonso, outra vez não. Anda cá. Isso se sente muito bem na conversa. Exato. Rita. Só falta aqui o branco bêbado, não é? Liga ao branco. Eu vou ligar ao branco. Liga Afonso, conclui lá o que estavas a dizer que foste interrompido aqui por ele. Já não vou ligar ao branco. Já concluíste. Tiago. Já concluí. O Benfica jogou no fim de semana com Beira-Mar, ganhou 3-0, não 3-1. 3-1. Não, exatamente. Quarto. Estou tão bem preparado. Eu esta semana estou tão bem não preparado. Não sabes uma, meu cachorro. Não sou benfiquista, Mário. Eu não sou benfiquista. Com um golo ali ao quê do Panucos. Olha, eu queria falar sobre isso. Queria falar sobre o golo do Beira-Mar. Nós temos atualmente a quarta melhor defesa do campeonato, ou seja, para quem está em segundo lugar... Nós temos atualmente a segunda melhor defesa do campeonato e estamos pronto, em quinto. Pronto, daí que eu queria dizer... Sim. Somos nós que temos a melhor defesa Inácio, do campeonato. Por favor. Daí que eu queria... E temos a quarta com uma diferença de 7 golos, se não estou em erro. Epá, queria dizer que... Para a defesa que o Benfica tem e para a estrutura defensiva que o Benfica tem, e reforçando a ideia do Javi Garcia, obviamente, que é extremamente importante, e é o melhor trinco da Liga, atenção, não é só da Liga, é da Liga também, e esta era para ti, Afonso, acho que é um bocado triste estarmos a uma diferença de 7 golos, neste caso, da melhor defesa, que é o Porto, ainda por cima, que tem Mangalá, Maicon... qual é que é o outro senhor? Saponar, joga grande senhor. É que o Porto, mesmo com esse senhor, rolando! Lá está, estás a perceber? Daí que me faz confusão. E com o Vítor Pereira a ajudar. Portanto, quem é que foi o melhor jogador do Benfica para ti nesse jogo? Deixa-me pensar. Pá, eu gostei bastante do Nolito. Quem? Do Aymar. Mais o. Ah, do Mantorras. Mantorras foi muito bem, por acaso. Não, mas acho que o Nolito esteve muito bem. Provavelmente foi o melhor em campo. Na minha opinião. Posso só fazer um apontamento? Pode, Lourenço, à vontade. Aponta aí. Em relação ao jogo do Benfica com o Beira-Mar, eu gostei de ver o Gaetan. É verdade também. Gostei de ver o Gaetan. Sim. Que principalmente nesta altura da época o Benfica está a precisar dele e nota-se que ele está a voltar à sua grande forma. E para ti, Inês, quem é que foi o melhor jogador do Benfica? Podes dizer, não tenhas vergonha. A Inês foi à casa de banho. Não, é sempre, eu acho que é sempre o Javi Garcia. Mesmo que não jogue, é sempre ele. Nem Inês. Nem Inês. Ele nem ouviu, não é do que eu disse. Ela está na casa de banho. Queres que eu ponha onde? Não dá, faz feedback. Só uma vez. Faz feedback? Não interessa. Portanto, não vais ouvir-me, não interessa. Ok, parece-me bem. Então desliga os microfones. Mas não. Então... Diz, explica que vamos pôr. Vamos pôr um vídeo. Não, não desligues o do Mário, não desligues o do Mário. Sei lá. Está ligado? Aqui alguns adeptos. Boa noite, amigo. O que é que espera deste encontro? Pai, eu espero acima de tudo ganhar e com uma arbitragem limpa, que estes dois jogos aqui foram vergonhosos, gamanço. E o que é que o Benfica tem que fazer para conseguir hoje os 3 pontos? É pressioná-los. Vamos ouvir aqui alguns adeptos. Boa noite, amigo. O que é que espera deste encontro? Pai, eu espero acima de tudo ganhar e com uma arbitragem limpa, que estes dois jogos aqui foram vergonhosos. Foram vergonhosos, gamansos. E o que é que o Benfica tem que fazer para conseguir hoje os 3 pontos? É pressioná-los. Este público está maluco. Este público está bravo. E o público, e o público vai ser o 12º jogador? Pressionar. Eles só têm que pressionar que a gente pressiona. A gente pressiona. A gente mata-os aqui. Se a gente não ganhar, a gente mata-os. Acabou. Vamos ouvir mais alguns adeptos. Não vais ouvir nada. Vais ouvir mais alguns adeptos. Para terminar, para terminar. Isto hoje... É pressão neles em cima que a gente não os deixa, a gente não os deixa respirar. Eles nem respiram, eles não podem. Parecem peixe debaixo d'água. A gente vamos matá-los aqui, caralho. Vamos ouvir aqui mais alguns adeptos. O que é que espera? Perguntam para aquilo pela camisola. Exatamente, está a ver a camisola. Muito obrigada, Afonso. Muito obrigada. Foi um. Olha aí. Foi uma prenda do Afonso. Qualquer coisa épica. Do que é que estávamos a falar? De certa forma, eu concordava que eles morressem, porque assim tínhamos ganho. Está a brincar. Inês, estavas a falar do Benfica, que eu não me esqueço. Estava. Estávamos a falar do Javi Garcia. Estava na casa de banho, eu não ouvi nada do que foi. Desculpa. E para ti, Inácio, o que é que achaste do jogo? Eu já te perguntei, do jogo Nacional com o Porto ou não? Nacional? Não. Nacional-Porto? Sim, foi. Não viste o jogo? Não viste o jogo. Eu vi. Eu fui o único que vi o jogo. Tiago, também viste? Queres fazer a análise imparcial? Nós fazemos a análise. Os mascotas estavam lá no estádio, por acaso. Foi. Então, tentando ser minimamente imparcial, foi muito fraco, por acaso. Pronto, disseram que se não fosse o Elton, o Porto tinha levado 50 batatas. E são dois golos que aparecem um bocado como apareceram contra o Benfica. Alguma sorte, alguma, digamos, fortuidade e pá, pronto, e mete aqueles dois, mete um ao final do pano. O primeiro, se não estou em erro, lembras-te do primeiro golo? Lembro-me, é o jogador do Nacional. Exatamente. Junta à sua área, remata a bola, bate num jogador do Porto, sobra para dentro. Estamos da área. Estamos aqui dois benfiquistas a fazer a análise do jogo do Porto. Só para... E o Ianco encosta lá para dentro. Pronto, Ianco, portanto, e o Maxi. O Ianco marcou um golo, cara. É sério. Vale a pena falar. E mesmo. Como é que ele festejou? Nem me digas que ele levou um boneco do Maxi. Não sei se calhar levou, mas não, mas ainda. Não, mas teve piada agora. O Inácio teve bastante piada. Eu acho que sim. Reação de... Porque violações em campo e em direto, eu acho que devem ser reforçadas neste programa. Eles são bastante interessantes. Portanto, vocês, deixam, jogo... vocês hoje não sei. Foi um bom jogo da parte hoje, Nacional. Mas não sei o que é que só para referir diz, Lourenço, a sorte que o Futebol Clube do Porto teve nesse jogo, o Mateus, em 30 minutos na segunda parte, conseguiu fazer 6 remates e o Elton faz defesas que eu nem percebo como é que aquilo acontece. Do 5 acho que defendeu 4, o que foi? E acho que isto diz tudo do jogo e os dois golos do Porto nascem de lances de ressaltos. E o último é mesmo, a Académica sofre porque aposta no ataque. Nacional. Desculpa. Não sei porque, se calhar era por jogarem de preto, não sei. Nacional. E acabam por sofrer o último golo perto dos, não sei, 87 minutos, uma coisa assim do género, porque aposta no ataque. 91, portanto, mais me ajudas. É um resultado enganador, infelizmente. E o Porto acaba por levar mais 3 pontos, sem saber muito bem como, mas pronto, é o campeonato que nós temos. Olha, e agora vamos avançar para outra rubrica do programa. Que é a figura da semana. E não vamos usar jingles. Uma coisa old school. Inês, força. Figura da semana. Não. Figura da semana. Faz de novo. Então, meu, vocês não podem se concentrar desta forma. Já perdemos aqui 5 ouvintes. Desculpa lá, isso era a música da casa do Toy? Isso era a música da casa do Toy. Ok. Opa! Figura da semana na casa do Toy. Rita, quem é que é a figura da semana para ti? A figura da semana para mim é o Ricky Volswinkel, porque sim. É sempre o mesmo. Não consegues explicar porquê? Explica. Porque é do Sporting e o Sporting é o nosso grande amor. E porque é bonito, não? Não é bonito também? Bonito e jeitoso. Parece uma criança de 16 anos. Espera, antes de falares, Inês, Javi Garcia, a tua figura da semana, deixa-me adivinhar. não acredito que acertei. Meu Deus. Parece um cigano. Um cigano no espanhol. Mas o Javi não jogou. Por acaso jogou. Escala-se, era para ela cair-me. Mas eu vi o jogo! Pronto, mas porquê que é a figura da semana? Ele joga à posição, Inês. É o trinco. Inês, porquê que é o Javi Garcia? Peraí. É pá, se não esqueço-me. Diz lá, que é a tua figura da semana, Inês? Eu dou-te a palavra. Também Inês! Ah, estás a mandar a palavra. Pronto, vá, Tiago. Uma coisa mais séria? A minha vai já para o Nelson Oliveira. Que faz um jogo fenomenal, fulgurante, contra o Beira-Mar, com um passo formidável para o Cardoso, que depois lá faz a magia dele, que é dar 3 passos e um remate e marca sempre, é o Cardoso, é assim. E portanto, o Nelson Oliveira apareceu muito bem no Benfica, e esperemos, e já que é sempre esta conversa que se tem quando se fala do Nelson Oliveira, que ele vá, então, à nossa seleção, que bem merece. Lourenço, tua figura da semana? Eu, para mim, esta semana vai ser o Cardoso. Porquê? por mais estranho que pareça. Estou aqui, houve aqui. Pessoal, ai meu Deus, o quê? E quem correu mais com o mangá lá. E quem me conhece sabe que isto é mesmo uma surpresa, mas esta semana tem que dar esse galardão ao Cardoso porque a não, corrida é que ele galardão, faz. Nós damos realmente um galardão aos jogadores. Vai lá ter a casa dele, é verdade. A corrida que ele faz no jogo contra o Porto e deixar o Mangala para aí 2 metros para trás é de louvar completamente. Tirando o facto de ser o Mangala, obviamente. Sim, mas de resto, claro. E por fim, Inácio? E por fim, porque o Afonso, entretanto, quis sair do estúdio. Não sei se ainda volta, espero que sim. Inácio? James Rodríguez. Porquê? Porque mesmo jogando 10, 15, 20 minutos consegue dar show. E porquê que ele só joga 10, 15, 20 minutos? Porque temos um fora de jogo da semana a treinar. Ah, pronto, já lá vamos. Bem visto, é bem sacado. Rita, vou-te dar a honra de introduzir o fora de jogo da semana, se quiseres. Não quero, Mário. Lourenço, faz lá tu o fora de jogo da semana. O fora de jogo da semana? É o jingle. É o jingle. É o jingle. Ah, o jingle, sim. Ah, não, isso não. Ah, pera, mas isso é muito grande para dizer. Vá, canta. O quê? Canta o quê? Fora de jogo da semana, em jingle. Fora de jogo da semana. Ok, agora foi por cima. Oh, vá, Rita, outra vez. Fora de jogo da semana. Ai, tome! Giro. Inácio, começa lá. Então, tu deste o mote, eu fiz é que... Não, há bocado não começaste. Tenho dois ou três. Então diz lá os... Vítor Pereiras, Mangalás, que parecem que têm 50 anos e têm 20 para aí. Sim. Queres mais? Quero mais. Acho o que Rolando é não, não queres meter o... Eu meto sempre, mas o Rolando é tipo, é todos os dias. Mas o Rolando é diferente. E o Kleber não. Também é verdade, também é verdade. Inácio? Não, eu acho que é o Mangalás, Vítor Pereira. Não, mas olha, eu comprei. E agora pegando aqui no Kleber do Lourenço, eu acho que o que ia safar o jogo ao Porto era ele tirar o Kleber e meter o Ianco. Eu acho que sim, contra o Benfica. Eu acho que foi muito bem feito. Era, Vítor, pá, vamos ganhar isto. E então ele mete o Ianco, está a ver? Que é para resultar bem. Pronto, e portanto aí. Não, é que espera. Eu não sei como é que. Um homem que mete o Alexandre, o Mangalá, mete o Álvaro Pereira. Mas olha que para mim foi o que chegou melhor no Porto. Quem? Do Álvaro Pereira. Não digo que não, mas a posição dele é mesmo lateral esquerdo. Sim. E tem o James no banco que faz o ala esquerda de uma se maneira... Se ele mete o James ou o Varela mais cedo, não é? Benfica se calhar não tinha tantas hipóteses. Se calhar tinha sido mais difícil. Mas pronto. Inês, qual é que é o teu fora de jogo da semana? Diz-me lá. Tu que preparaste isto, como deve ser? Pois preparei. Não, diz lá a sério. Descobri-o hoje. Quem? Fora de jogo da que semana, será? Quem é? Aumentei os lumes, não soube nada, Mário. Não se ouve? Está muito baixinho. Não, não, não, não. Fala. É o Mário Oliveira. Onde é que está o... Lourenço. Por acaso, olha, já tinha ouvido falar nisso outro dia. Não, olha, tico me desligues isso. Não, agora falando a sério, se bem que ainda não estamos no final do programa, pá, tem sido um prazer fazer isto. Ah, mas isso é no fim. Eu estava a falar do Fórum. Já não vai ser um prazer. Ser o Mário Oliveira. Ah, e tu sim. Querias falar assim. Sim, aqui. Vá. Esse nível. Podes começar com o complemento, é como costumamos fazer nos indútil. Não, a sério, começa lá. A sério, a gente resulta bem como equipa. Diz, Inês. Dá-lhe. Diz, tens coragem. Bom. É assim, o Mário Oliveira, para além de não conseguir gerir o próprio programa, também não consegue marcar um jantar de anos sozinho. Obrigado. Espera aí, agora. Lourenço, por favor. Mas agora não cheira a porco. Estou fora de jogo da semana. Por acaso cheira. Cheira a porco. Peço desculpa, foi a minha fita. Lourenço, por favor, salva o programa, diz-me lá. Eu tenho três foras de jogo da semana. Obrigado. Diz. Mas são rapidíssimos porque força, dois força. Deles eu não me lembro das figuras. O quê? Espera, já vais perceber. Okay. Já vais perceber. E são os três relacionados com arbitragens. Ao menos não é comigo. Opa, está um cheiro falar horrível. Do Viva Real, não é? Um aí, para cá. Foi o do Bruno Paixão. Sim. A arbitragem do jogo do Sporting. E os outros dois foram as arbitragens do jogo do Real Madrid contra o Villarreal. Só choras, pá. Oi, Inácio. Estamos nos fora de jogo e nas figuras da semana. O Afonso também era um fora de jogo da semana, pessoal. Mas posso acabar ao portista do c***? Então, pá. É pá, que mal criados do c***. Meu, a sério, não, é sempre a mesma. Ei, vocês vão me dar tanto trabalho. Vamos para aí na 50. Afonso, ainda não acabou. Eu quero saber. É que é até a Rita diz palavrão, mas tu estás f. Afonso! Fodido! Estava por favor. Já estão desligados, já não interessa. Afonso! Diz. A tua figura da semana e o teu fora de jogo da semana, tudo junto. A figura da semana é o Braga, o fora de jogo do. Sim. Foi eliminado, mas está a um ponto do primeiro lugar. E o fora de jogo da semana é o Bruno Paixão. E porquê? O Bruno Paixão por tudo aquilo que já disseste. E o Braga, porque está a fazer uma época espetacular. Rita, e o teu fora de jogo da semana qual é? Diz não para lembrar que eu antes tirou o micro. O meu fora de jogo da semana é a censura que tu fazes neste programa ao desligar o microfone das pessoas. Bem. O que é um problema a manter? Vamos, calma. Falta a próxima. Como é que chama aquilo? A notícia da semana. Não. Mas isso não há. Não há notícia da semana. O Afonso, quarta-feira, estava a gritar pelo João Moutinho no bairro Alto. Pronto, o Inácio já fez. Desconheço. Despedidas. Eu também desconheço, não me lembro. Olha, eu quero dizer que foi um... Zona de apostas, fala da Europa. Isso é no fim. Pá, não vamos falar do sorteio da Champions. Depois é a zona de apostas. Do Drogba, meu. Posso? Despedidas. Olha, foi um prazer fazer estes... Já não sei quantos programas, este provavelmente vai ser o último. Acho que sim. Pá, foi um prazer, Tiago. Pá, olha, um prazer. Prazer, pá, prazer. Oh, faltava isto. 30! Eita, que... É, pronto. Tiago, não, pera. Beleza, agora, vamos alternando. É despedida? É despedida. É pá, Mário, eu queria só dizer duas coisas. É assim. Ai Jesus! em duas ele vai dizer três. Lourenço, imploro-te sem as neiras. Não, mas é sobre, mesmo sobre esse assunto que eu vou falar. Ah, okay. É assim: foi um prazer estar aqui presente. Pela primeira vez deram-me um microfone só para mim. Porque será? Peço desculpa pelas asneiras, mas a partir do momento em que tu chegas ao programa e não tens nada preparado, um gajo pode vir aqui dizer a porcaria que lhe apetecer. É por isso que é benfiquista. Se para a semana me trouxeres cá. Não, se algum dia pensares em trazer-me cá, estar em casa. Estás muito bem. Traz o programa bem preparado e eu não digo uma coisa. A única hipótese de tu vires cá é quando achou que não pode. É quando. Bom, peraí, estamos a representar o Benfica, como é que é esta conversa? Não estou a perceber. Inácio, já estou a Inês. Por falar nisto, eu quero levantar um tema. Quero levantar um tema que é a publicação que tu fizeste recentemente no Facebook do Bola na Rede. Eu não sei se toda a gente viu ou não. A sério, só eu é que vi aquilo. Afonso, tu viste, quer dizer. Abriram casting. Tu literalmente deste o cu do Bola na Rede, meu. Ele expulsou toda a gente que já estava abriste a bochecha, a Bola na Rede. E não tem motivos depois disto, não me dás razão. Não, é que isto é um boicote mesmo depois daquilo que tu fizeste. Oi, Inácio, chega. Viste o futuro que acabaste de fazer ao Inácio. E outro, pera. Tenho apenas a dizer que, para mim, uma pessoa que tem trabalhado nisto com tanto afinco e com tanta, pá, pronto, dedicação, não é? Que tem trazido, de facto, qualidade a este programa. Porque as pessoas que abrem... Tens-me muita graça. As pessoas que ouvem isto, de facto, dizem que, pá, o Tiago é o único que fala como deve ser neste programa, não é? Fazeres isso... Quem disse isso? É uma facada pelas costas, meu, e eu estou, sinceramente, a reconsiderar não voltar. Tenta dizer. Inês? Liga ao branco, dizem que ele tem um. Liga ao branco, foi o que o Afonso disse para quem não viu lá em casa. Ele anda de Jesus. Não vi lá em casa. Inês, diz lá de tua justiça. Pronto, despete lá e vai-te embora. Vá. Dá para que todos para jantar. Queres ir ao jantar? É agora, Inês, é agora estamos em direto. É que vamos jantar cá, vamos jantar cá hoje. Foste tu que marcaste o jantar do Mário, pelo que eu ouvi aqui dizer. Inês? Pareçam às 8h30. Inês? O que é que queres que eu diga? Qualquer coisa, despeito. Que isto foi uma palhaçada. Ah, foi. Ei, mas esta aqui foi... Outra vez a carinha de cachorrinho abandonado, Mário. Don't give up now. É assim, eu pensava que vinha para aqui para uma audição. Pensava que vinha cantar. Afinal é para falar antes futebol. De ires embora, que eu sou uma pessoa, vês, como deve ser. Vou-te dar a hipótese de explicares aos ouvintes aqui do Bola na Rede no que é que consiste o teu futuro programa da RCFM. Inês? A sério? A sério? Bem feito, bem feito. Rei aí o calhau. Dá-lhe! Deixa que eu vou tentar o ruinho, tu. Rei ao calhau é uma asneira. De tudo o que a gente disse, estás em birra com o rei ao calhau. A sério que sim. Olha, Inês. Referi que eu fui a pessoa mais educada neste programa. E eu? Foste o Inês. Só porque este programa não é filmado, senão. Inês, já não está a falar outra vez. Inês? Sim. Diz lá então, o que é que não quer é conseguir. Quarta vez quarta não, é a décima vez que o Inácio fica sem microfone, é muito bom. Porquê que será? Não calculas porquê será. Diz. Então, porquê que me convidas? Pois não sei, não sei. Faltava cabrão. Muito bem, vai Inês. É que tu acordaste. Vai Inês, deixa lá Inês falar. Deixa a Inês falar. Inês, fala. Chupistas. Isso não é imaginário, pô. Isso não é. Inês. Sim. Fiz-te uma pergunta. Seu elogio. Seu elogio neste programa. Tu queres tentar ganhar audiências para este programa ao falar, eu ao falar do meu grande programa que vai. É grande. Vou. É grande. Sabes que David tempo? Francisco está é grande a ouvir. Por estar lá à Pedra da Tecas. A Inês quer abrir um programa de música, não é, Inês? Mas para as pessoas irem lá cantar. Não é bem assim. Não é bem tristeza, assim. Já estás a desvendar é um ídolo. Até a fotógrafa que está aqui hoje, tipo, cuspiu uma cena. Quando tu mas disseste é que não isso. É assim. É que ele diz desta forma, porque o programa dele não tem sucesso nenhum. E o meu vai. Ter... Oi! Olha, já me tirou do. Ah, que chatice. Temos com problemas técnicos no microfone da Inês. Exato. Diz lá. No microfone da Inês. No microfone da Inês. Não funciona bem, Inês, esse microfone. Quem é que ainda não falou? O Inácio não vale a pena. Eu. E Rita. Pumba! Carrega por cima do mar, outra vez! Despeta aqui dos ouvintes e pronto, e diz boa sorte aqui para o Bola na Rede. Ah, ok. Aquelas coisas que habituais. Sim, porque. Pronto. Depois disto, eu Mário, depois disto, Mário, muita sorte. Se convidares para um futuro programa, eu prometo que não volto a dizer as neiras. Peço desculpa por ter-te mandado para o e. e. Tenho a dizer. Nada à espera. Muita sorte para o Bola na Rede e viva o Quantos Macacos Minavam. Fica mal uma rapariga dizer as neiras, não fica? Fica muito mal. Fica. É isso e arrotar, eu acho. Ainda não arrotamos. Hã? Olha, queres contar? Isso é que vou cortar. Queres contar alguns dos bloopers? E o ecleticamente falando? Alguns dos bloopers que já tivemos no Bola na Rede. Diz? Epá, quando é que tu fazes uma compilação disso? Quando é que tu fazes uma compilação das metáforas fantásticas do Guimarães? Dava mais do que um programa inteiro. Olha, apagaste o peito que eu dei uma vez em direto, não apagaste? Apagaste. isso quer dizer que sim. Foi muito fenomenal também. Essa foi muito boa, não foi? Epá, era uma compilação que tu devias fazer, eu acho. Pois. Eu já não sei o que é dizer mais. O Mário já está deitado. Não, agora. É para acabar então? O que é que será? O Afonso já falou, não? Já? Já despiste? Já, acho que foi o primeiro. Não, adeus. A Joana diz adeus. Eu já fechamos. Mas já fechei mais duas. Ainda temos tempo? Estamos com quanto tempo, diz lá? Estamos com quanto tempo? 46 minutos. 46 minutos. Então, isto é arredondante, posso fazer uma despedida de 9 minutos. Então espera. Ouviste aproveitar só dá 15 minutos. Bárbara, anda cá. Só uma palavrinha curta. A Joana vai onde? Vem cá. Fala-me lá. Comprida, às vezes. Fala-me lá o microfone. Joana, diz aqui umas cenas. Joana, levanta lá o nível disto. Não consigo. Não é possível. Só quero dizer bora, adeus. Joana, boa sorte, Mário, para este programa. Repa aí. Oh, Joana, repa aí uma beca. Repa aí um bola na rede. Sim, lamento. Pá, já chega. Bárbara. Enganinha, Bárbara, por favor, anda cá. A hora do hip hop com Joana Lourenço. Da Joana. Pronto. Adeus, Mário. Obrigadinho por nos teres aqui. Espetáculo. Ela está a fazer beatbox há 5 minutos. Toda a gente falou aqui no estúdio já. O Inácio, falaste? Chegaste a falar? Não sei. Tiago. Então. Pronto, podes ser o último a falar, que já falei toda a gente. É pá, que orgulho. Outra vez, mas sempre a falar, meu. Não. Já sofriste? Eu não me despedi. Eu não me despedi. Eu despedi-se daqui. Eu dei simplesmente. O quê? Foi o orgulho. Eu despi-me, foi o que tu disseste. Despiste. Despiste preconceitos. Espera aí que o Inácio desligou-te o microfone. Diz lá, pá, acabou. Quer reforçar a ideia de que se faz... Eu também quero reforçar uma ideia. Quero pedir desculpa aqui aos ouvintes. Epá, quem traz qualidade deste programa, de facto. Sou eu. Isto foi uma edição... Mais, antes de mais, é o Benfica. Espera. E depois sou eu. Antes de acabar, eu queria... Pronto. Ok, obrigado. Eu não sei se este programa vai para o ar ou não. Duvido que vá para o ar. Duvido que vá para o ar. Mas se realmente for, não pensem que somos mal educados. Aqui ninguém é, à exceção do Inácio, acho que ninguém usa assim muitas asneiras. Não é, Inácio? Ele está a dizer que sim. Da filha da pão. Oh, Inácio, cala-te, Inácio. Desculpa. Inácio, por favor. Agora. Chega, Inácio. Agora. E pronto, e vou dar aqui a palavra ao Tiago só para dizer adeus também. Sim, estava a ver com o Inácio continuar a falar. E o Inácio jogou. Inácio. Isto não tem piada, achei. Pronto, portanto, agora falando a sério, pela primeira vez em 2 minutos vamos falar a sério. Obrigado ao Mário, obrigado por este programa, Mário, pelo Bola na Rede. Foi uma grande ideia. Obviamente não foi uma ideia original, né? Porque até o Rui Santos faz isto. O Rui Santos não faz isto. Faz pior, ainda consegue fazer pior, cara. E portanto acho que se conseguirmos fazer mais 30 Ei, tenho uma coisa para perguntar. Já perguntas. Mas eu ia dizer, se conseguimos fazer mais 30, porque chumbámos 2 anos cá na ESC. Falar um bocadinho. E, portanto, isso não seria bom. Epá, pronto, resto, acho que vive ao Benfica, não é? Diz. E ao fim da 30ª edição, o Mário ainda não trouxe nem cervejas. É verdade, vamos falar sobre isso. Não, era para trazer. O Mário não trouxe nem cervejas nem termossos uma única vez. Em 30 programas. Em 30 programas. No entanto. É mentira. Eu agora ia dizer uma coisa, mas não quero. Olha, ainda bem. Como não pagaste. Inês. O meu patrocinador. Inês, cala-te. Não veio cá trazer as cervejas. É tagos. É tagos. Mas olha, ainda bem que não vê que essa cerveja também, porra, só tu é que bebes essa m***, não é, dito já. É só a melhor cerveja dos festivais. Aliás, e tu a beres, água... Oh, Lourenço. Fica na cerveja, aquilo é água, e tu a beres água, ficas assim, portanto. Só para... Quem é que gostava de ver no bola na rede no futuro? Quem é eu, não é? Gostava de ver na rede. Não, uma pessoa, um eu, jogador. Eu, claro. Lá está. Um jogador. Espera. Inês, recapitula. Havia o Inácio, treinador da equipa de futsal do Inês, recapitula aqui aos nossos ouvintes. Inácio Vieira, não diz que é um grande profissional. Tu sabes, fizeste uma entrevista. Epá, não me deixes. Aí apaixonei. Como está bem. Então, quem trouxe? Trouxeste o João Benedito. Sim. O Mager. Sim. O Daoud Fakirá. Então, Rita. Deixa-a falar. Estou a brincar. Eu sei, tinha de ficar marcado. E aquele com o cachorro. Jorge Andrade. Sim. E aquele com o cachorro e com o Ivan, que foi? Carlos Lisboa. Pronto, espetacular. E quem é que querias ver cá? Que é alguém ligado ao tempo? Olha, não gostavas de ver alguém benfiquista? Em sabes que o Carlos Lisboa é do Benfica? Oh pá, mas é do basket, man. Não conta, meu. Inês? Sim. Gostava. Quem é que gostavas de ver cá? Ravi Garcia. Podias trazer cá o Ricardinho? Sim. Pingou, está a ver? Inês, quem é que tu disseste mais? Um objetivo mais real, vá. O Ravi Garcia não me parece que venha. O Ricardinho. E tu, para ti? César Peixoto. César Peixoto está no Gil Vicente. Atenção, não temos de falar sobre isto. Está no Gil Vicente. Ganharam ao Sporting, portanto, o César. E não querias, Inês, não querias fazer um programa... Trazer a Soraya com ele. Dizer. É, era bem pensado. Diz. Sim, a Soraya ou Soraya a Diana Chaves. A Diana Chaves. Não, mas podia trazer as duas. Devem ser irmã. Podia trazer as duas. Para mim, a notícia da semana é a namorada do Puyol ter ficado com o Ronaldo. Olá, é sério? Isso aconteceu? Bem, estamos a passar à parte do Cláudio Ramos deste programa. Yeah. Por isso que é bem capaz de ser melhor do que isto tudo. O Lourenço vem para isso. Inês? Sim. Obrigada ao ténis, gostava. Gostavas e gostavas de participar? Gostava. Agora não vens. Ligado ao pênis. Trataste-te mal, não é, Inês? Bom, essas piadas são mesmo à base. Pá, sétimo ano. Isso gozavam comigo quando eu andava no sétimo ano. Quando tu ias aonde? Ao ténis? Ela ainda está a falar. Já não sei, mano. Opa, este ainda está aqui. Era nos balneários, né? Tiago, golo. Você era um pau pequenino. Que nunca cresceu. Que cresceu, mas... Pronto. Quantos penaltis é que assinaste a favor do Benfica? Quem é que gostavas de ver cá, Tiago? Quem é que eu gostava de ver cá? Eu gostava de ver cá... Opa, isso vai ser um objetivo real. Opa, podia ser real, porque ele é capaz de sair do Benfica, o Rui Costa. Gostava de ver cá o Rui Costa. Rita? Pronto, e agora é a altura em que toda a gente vai bater. Eu gostava de ver cá o Pauleta. Afonso? Pedras a queijo, Rita. Pode ser. Sabes que ele dá chutes no queijo como ninguém. Afonso, e para ti? Inácio, não vale a pena. Eu acho que o Afonso queria que abra-me para o chão. Só mesmo para me mandar um chute. O Diego Capel. Poborski, da nova geração. Lourenço, já te perguntei, não já? Já. E Inácio, vá. Ah, o treinador da equipa de futsal desta faculdade. Não, mas espera aí. Eu acho que sim. Essa pessoa, se vier, eu asseguro-te que vai estar aqui como um grande profissional que é e não vai estar... Olha, até um grande profissional que faz como não haja três... há três ou quatro semanas de treinos. Não, treinos de sete pessoas, né? Então, sete não, pessoas. Então, olha, se vem cá o do futsal, acho que devia vir cá o do... Não, tá, ele desligou todos, menos o teu. Menos o meu? Ah, obrigado. Então, acho que devia vir cá o do voleibol feminino, que eu ouvi dizer que é um tipo bonito. É um tipo bonito, atenção. E muito... Epá, e percebe muito aquilo. É que nem há treinos disso ou há? Agora já não. Sabes que é giro porque o Tiago está a falar para o boneco, é muito giro, porque eu joguei no microfone. Não. Pronto, vá. Vamos acabar isto. Vamos a isso. Vamos fazer um favor às pessoas. Já estou ligado ou não? Já estou ligado. Estou, Inácio, está aqui. Epá, Inácio. Oh, Inácio, juro-te que momento com o microfone é essa tromba, meu. Eu olho... Foi o programa possível. Eu quis inovar, mas isto não saiu como eu queria. Foi, não? Era eu. Acho... Pronto. Podias ter preparado o programa. Olha, só falta cá o branco, não sei se tens noção disso. Bom, vamos ligar o branco. Vamos ligar o branco. Pior do que isto não pode ficar. Isso mesmo. Portanto, vamos ligar o branco. O programa está-me a valer. vamos lá continuar isto. Pá. Pronto! Só favor. Esta merda só falta. Mas olha, sem uma entrada de fones. Não, não, mete o tem. Cá. Tem entrada de fones, então dá cá. Então vamos ter em altifone. Não, não, mete o é mais fácil, mais fácil. Não, não é fácil nada. Então. Como é que é, puto? Estou junto, puto. Estou no estúdio de rádio a gravar a bola na rede. Hã? Não, não, já não estamos a fazer direto. Mas o pessoal ainda está aqui todo e pediu para eu te ligar. Quantas é que bebeste já? Não, já não está direto, mas o pessoal está todo aqui a ouvir-te. Ah, isso é na boa. É, o quê? Ó, oh, Branco, já estás todo bêbado, não já? Hã? Olha, Branco, desligou. Pronto, aí, foi muito bom. Não, não, não vale a pena, foi outra má ideia minha. Peço desculpa novamente. Mas. Estou mal a trazer as cá, o Inácio. Nunca mais. Ainda vais chorar. Pronto, sim, sim. Chorar de joelhos. Epá, este Inácio hoje, meu, a sério, pá. E... acho que o Mangalá deve ter... Até para a semana. Obrigado por... Para a semana vamos ter um programa, eu garanto, em condições. Nunca tivemos. Não, não vamos. Pronto. A partir de hoje acabou. Se o David Francisco não nos cortar o programa. Se inscreveram para ser... Vai, vai, não, vai buscar o Diogo Bernardo, vai, é ali para tirar o lugar ao Afonso. Esse não, por favor, se o Afonso achar, já é pior. Toda a gente consegue ouvir o Inácio. Eu já cá estou, eu vou-me candidatar para tirar o lugar ao Tiago. Outro. E pronto, Afonso, queres vir fazer as despedidas, como fizeste a entrada? Não. Anda lá, meu, anda lá. E pronto, e foi tudo, espero que tenham gostado, até para a semana. Bola na rede.